Boa noite. David Blanco conquistou hoje a Volta a Portugal em bicicleta. O ciclista espanhol conquistou a maior corrida nacional pela quarta vez na carreira. Na última etapa, que ligou Sintra a Lisboa, o francês Julien Simon venceu, mas o Colégio de Comissários considerou o sprint irregular e Cândido Barbosa ganhou a sua primeira e única tirada na edição 2010. Cândido superiorizou-se a Denis Kostiuk e a Sérgio Ribeiro. Na geral, David Blanco, que ganhou na Serra da Estrela e na Senhora da Graça, foi primeiro. O espanhol da Palmeiras Resort Prio ficou com 36 horas, 23 minutos e 21 segundos, tempo total. Segundo foi David Bernabéu, também espanhol da Barba Ossi, para 37 segundos. O também espanhol, o pódio foi totalmente espanhol, foi Sérgio Pardilha, terceiro, a 1 minuto e 49. Patrick Sinkiewicz, alemão, foi quarto. O melhor português foi apenas quinto classificado, Hernani Broco, da LA Rota dos Móveis, a 2 minutos e 6 segundos de Blanco. E entre o sexto e o décimo, todos os ciclistas são lusos, portanto, no top 10, a maioria até foi portuguesa, do quinto ao décimo lugar. A revalidação do título permitiu a Blanco igualar o recorde de triunfos de Marcos Chagas, 4 no total. Noutras classificações, David Blanco foi também o melhor na montanha, 48 pontos. Nos pontos, precisamente, Sérgio Ribeiro foi o melhor, 115. O melhor jovem foi Alfredo Balloni, italiano da Lampre. A melhor equipa foi a Barba Ossipar. Arrancou a Liga de Futebol 2010-2011 e o campeão nacional perdeu em casa logo na primeira jornada. Hoje o Benfica foi vergado a uma derrota na Luz frente à Académica por 2-1. Depois de uma primeira parte em que a Briosa saiu para o intervalo a vencer, após o tento de Miguel Fidalgo aos 26 minutos, os pupilos de Jesus conseguiram um empate por Jar aos 62, numa fase em que os visitantes já estavam reduzidos a 10 elementos e expulsão de Adi logo no início do segundo tempo. Mesmo assim, quase a terminar o encontro, um grande golo de Lionel despejou um balde de água fria na casa dos encarnados, que tiveram várias oportunidades para marcar, entre algumas jogadas duvidosas dentro da grande área dos estudantes. O Benfica vai assim na sua sexta época seguida, sem conseguir vencer na estreia do campeonato. O outro grande de Lisboa também perdeu neste início. O Sporting saiu de Passos Ferreira com um desaire por 1-0. O carrasco dos Leões foi o avançado venezuelano Mário Rondón, que sentenciou a partida ao minuto 59. O primeiro jogo do campeonato foi em Braga, disposto a repetir o feito da época passada, vice-campeão nacional. O Sporting Braga entrou com o pé direito na Liga e, na sexta-feira, bateu por Portimonense por 3-1. Golos de Mateus aos 28 minutos, Paulo César aos 45 e Leandro Salina aos 83. Elias, aos 58, marcou o tento da formação Algarvia. Ontem, o Futebol Clube do Porto ganhou na Figueira da Foz à Naval por 1-0. Hulk, aos 83 minutos, marcou o tento solitário do encontro na transformação de uma grande penalidade por mão de Jonatas. Resultados ainda incompletos desta primeira jornada. Braga 3, Portimonense 1, Marítimo 0, Vitória de Setúbal 1, Naval 1 Maio 0, Porto 1, Passos Ferreira 1, Sporting 0, Rio Ave 0, Nacional 1, Beira-Mar 0, União de Leiria 0. Ao contrário do ano passado, este foi o único empate até agora. Benfica 1, Académica 2. Amanhã, às 8h15 da noite, jogam Olhanense e Vitória de Guimarães. Para já, Braga, Académica, Porto, Nacional, Setúbal e Passos Ferreira são os líderes do campeonato, todos com 3 pontos. O Braga tem vantagem por ter melhor diferença entre os golos. Portugal teve uma presença em finais dos europeus de natação. Na sexta-feira, Sara Oliveira ficou em 8º e último lugar na final dos 100 metros de mariposa. Em Budapeste, capital da Hungria, a nadadora do Porto bateu o recorde nacional absoluto à passagem de 50 metros. A portuguesa terminou com um tempo de 59 segundos e 4 centésimos, acima do máximo nacional alcançado nas meias-finais, 58-76. A Olímpica Lusa começou a prova com um ritmo muito forte, estabeleceu assim um novo mínimo de Portugal aos 50 metros com um registro de 27 segundos e 36 centésimos. O melhor tempo nacional já lhe pertencia, era de 27.44, marca que alcançou duas vezes, na segunda-feira e em maio deste ano. Foi o quarto recorde nacional obtido pela nadadora nesta 30ª edição do Campeonato da Europa, o quinto da seleção nacional. Os máximos foram alcançados por Sara Oliveira nos 50 e 100 metros de mariposa, por duas vezes em cada uma das distâncias, e por Nádia Vieira nos 200 estilos. Já hoje, último dia de prova. Diogo Carvalho, 14º nas eliminatórias, e Carlos Almeida, 17º, falharam o acesso à final dos 400 metros estilos. Roberto Reis e Fabrício Silva são os novos campeões nacionais de voleibol de praia. Em Macedo Cavaleiros, a dupla conquistou hoje o título ao vencer o par vencedor no ano passado, constituído por José Pedrosa e Hugo Gaspar. Reis e Silva bateram os campeões Pedrosa e Gaspar por 2-1, parciais de 21-18, 14-21 e 15-10 em cerca de uma hora de jogo. Roberto Reis e Fabrício Silva, líderes da tabela nacional, somaram o inédito título ao de campeões nacionais de voleibol de pavilhão, conquistado ao serviço do Sporting de Espinho. No encontro para a atribuição de terceiro lugar, Rui Moreira e Fabrício Barros venceram Januário Silva e Ricardo Silva por 2-0, com os parciais 21-10 e 21-13 em apenas 29 minutos. No setor feminino, o troféu foi para Juliana Antunes e Ana Freixes, que derrotaram na final Rosa Couto e Tânia Oliveira. Resultado 2-1, parciais 21-10, 17-21 e 15-8 em 45 minutos. Ana Freixes defendeu em Macedo Cavaleiros o título conquistado em 2009, na Praia do Molho, no Porto, então ao lado de Rosa Costa, que este ano alinhou com Joana Vasconcelos. O último lugar do pódio foi preenchido precisamente por esta dupla, Costa e Vasconcelos. Se impôs ao par formado por Adriana Costa e Sandra Castro por 2-0, parciais 21-19, 26-24, em 45 minutos de encontro. João Silva foi 7º classificado na etapa 6 do Campeonato Mundo de Triatlo. Em Kitzbühel, Áustria, o português repetiu o resultado da etapa de Madrid. Eduardo Marques foi 22º classificado, João Pereira 26º, Bruno Paes 28º. O triunfo pertenceu a Stuart Ace. João Silva ficou separado do vencedor, do britânico, por 1 minuto e 12 segundos, naquela que foi a última etapa do Campeonato do Mundo este ano, antes da finalíssima que se realiza em Budapeste, na Hungria, a 11 e 12 de setembro. No próximo mês, os melhores triatletas a nível mundial vão se encontrar para a tal finalíssima, com a particularidade da pontuação ser a dobrar. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. De volta ao futebol, notícia foi também a contratação de um jogador do Vitória de Guimarães por parte do Manchester United. Tiago Correia, ou Bebé, como é conhecido no mundo futebolístico, foi anunciado como reforço da equipa inglesa na quarta-feira. O Manchester deverá ter pago cerca de 9 milhões de euros para contratar o jogador português. A transferência do médio para o clube inglês, onde também alinha Nani, iguala, por exemplo, o valor da transação de Miguel Veloso para o Génova. Com 20 anos, a história recente de Bebé é quase um conto de fadas. Alguma imprensa internacional classifica este processo como um filme de Hollywood. Em 2009 foi convocado para o Mundial dos Sem-Abrigo. Há 2 anos jogava na 2ª Divisão B, estava no Estrela da Amadora e, esta época, apenas há 2 meses, o Guimarães foi buscá-lo. Foi chamado para 2 estágios da Seleção Portuguesa Sub-20 em novembro de 2009 e março de 2010, mas não houve competição e, por isso, nunca chegou a ser internacional. Nunca jogou ao mais alto nível, passou ao lado dos maiores clubes em Portugal. Agora, o Manchester United pagou 9 milhões para o contratar. Bebé assinou para os Red Devils por 5 épocas. A Oliveirense bateu ontem o Varzim por 1-0. Disputava-se a 2ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. O gol foi apontado pelo guarda-redes Bruno aos 58 minutos. O guardião da Oliveirense surpreendeu quando, num pontapé de baliza com que pretendia lançar o contra-ataque da sua equipa, lançou a bola num remate longo, o que fez com que o esférico batesse no chão e passasse por cima de Avelino, o guarda-redes contrário, e assim entrou na baliza. O guarda-redes oliveirense esteve novamente em destaque ao defender uma grande penalidade aos 87 minutos. Além da formação da Oliveira das Meias, que está na frente do Grupo C, Gil Vicente, Friamundo e Leixões são líderes dos respectivos agrupamentos da primeira fase de grupos da Taça de Liga deste ano. Lá por fora, o Chelsea estreou-se da melhor maneira. Na primeira jornada do campeonato inglês, o campeão em título goleou ontem em casa o West Bromwich por 6-0. Os gols foram apontados por Didier Drogba, hat-trick, Florent Malouda, visou, e Frank Lampard. Já hoje, no jogo grande da ronda inaugural, Liverpool e Arsenal empataram a 1 bola em Anfield Road. Ontem à noite, o Barcelona perdeu com o Sevilla por 3-1 no jogo da primeira mão da Supertaça de Espanha. Os comandados de Guardiola inauguraram o marcador por Ibrahimovic, mas no segundo tempo, Luís Fabiano e Canuté, por 2 vezes, marcaram para a equipa da casa e deram a volta ao marcador. A próxima partida do Sevilla, depois deste triunfo, é precisamente em Portugal contra o Sporting Braga na eliminatória da Liga dos Campeões. Agora as 2 rodas em Brno, República Checa. Nova corrida, nova vitória para Jorge Lourenço, a 7ª do ano. O espanhol da Yamaha superou o compatriota Dani Pedrosa e o australiano Casey Stoner completaram o pódio. Sendo assim, vantagem ainda maior para Lourenço, na geral, tem 235 pontos, Pedrosa tem 158, Casey Stoner tem 119. Em Moto2, nova vitória espanhola, Tony Elias ficou à frente de Yuki Takahashi e Andrea Iannone. Elias também reforçou a liderança, 161 pontos, Iannone é segundo com 106, o suíço Thomas Lutti é terceiro, tem 99 pontos. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos, terceira vitória para pilotos espanhóis. Nicolás Terol superou os compatriotas Pol Espargaró e Esteve Rabat. Neste caso, não houve reforço de liderança, pelo contrário, o Terol embaralhou ainda mais as contas do campeonato. Marco Marques continua na frente, com 166 pontos, Espargaró tem 151 e Terol 143. No entanto, a notícia do fim de semana na República Checa não foi o domínio espanhol, mas sim a confirmação oficial. Valentino Rossi vai mudar-se para a Ducati. A formação italiana anunciou no seu site a contratação do italiano, que assim deixa a Yamaha. O acordo é válido para as próximas 2 temporadas. Para fechar, ténis. Andy Roddick sofre de mononucleose. O tenista norte-americano, que desistira do torneio de Toronto, anunciou ontem que a doença foi contraída nos últimos meses, segundo diagnóstico através de análises sanguíneas. O número 11 da hierarquia mundial fez o anúncio à saída de uma sessão de treino para outra prova da série Masters, em Cincinnati, Ohio, agendada para a próxima semana em solo norte-americano. O jogador não adiantou outros pormenores relativos ao tratamento, duração do período de recuperação ou mesmo da sua participação ou não no evento de Cincinnati. O suíço e antigo líder do ranking mundial Roger Federer também sofreu de mononucleose, uma doença provocada pelo vírus Epstein-Barr, entre o final da época 2007 e o primeiro terço da temporada 2008, algo que afetou em muito o seu rendimento. Dentro de campo, e já esta noite, Andy Murray bateu precisamente Federer na final do Masters em Toronto, em dois sets, duplo 7-5, o jogador escocês revalidou o título da Rogers Cup. O ténis a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!